5240, desça para 4000 pés no 020 altímetro. 4000 com no 020. 5240. 40 é o número 3, reduza 2109. Reduzindo 2109, 5240. 7 por aí, não avisa, puta 3206. 4076, número 4, reduza 2109. 109 agora, o 4076. Tá no localizador, MRAC 6723. Lima Delta Lima solicita abandono do litoral, entrando aqui na vertical do Rio Joanes para pouso em buraquinho. Afirmativo, reporta solo controlado. Reporta lá no solo controlado, em caso negativo, entrarei em contato com a AIS. Obrigado. Web 7723 está no ILS. Web, continua a aproximação no zero, aguarde pista livre. Vai, fica aguardando, Web 7723. Salvador, o trip 5486 no ponto de espera da 10 está pronto para a decolagem. Sim, trip, mantém ponto de espera. Confirma para o trip? Mantém ponto de espera. Segundo o tráfego, o C37 Webjet está passando externa lá. Ok. Curve à esquerda para o 020, limite ao curso do localizador. Esquerda 020, no limite ao lock, 5240. Web 6723, torre 198, decimal 6. Putando o solo aos 23, direito no 29. Direito 29, 209. Para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Isso, meu autorizado é que botará localizado 4076. Gente, após desvio, retome a proa de TAP 4076, livre descida para 3000 pés, o altímetro no 020. Já está 3000 pés no 020, positivo, aguentado. Trip 5240, reduza 1.80 nós, reautorizado 3.000 pés. Reduzindo 1.80 nós para 3.000 pés agora, 5240. Bravo que Luiz, que ingresso final no 7, reporta na curta. Trip 5486 após o Webjet na curta, a Lima tem. A Lima mantém depois do Web. 5486. Ah, 133325. 251-3325 azul 4463. Eco 240, informo que nesta proa vai interceptar o curso do localizador, reportando estabilizado. Estaremos estabilizados, 5240. O azul 4076, informe no termo de desvios para iniciarmos vetores para sequenciamento. Copiado, retorno radar sequenciamento, curva esquerda pro 0110, limitado pelo curso do localizador. Salvador, boa tarde, 76723, de Brota Amigo. 6723, bom dia, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, 7673. Que luz totalizada está permitida 1-7, 150 graus, coma 12. Felipe decolou aos 27, 120, décima 8. 120, décima 8, bom dia para o senhor. Ei, chamo na torre, 118, décima 6. Controle trip 52, 5486. Informação Quebec. Trip 5486, contato radar na decolagem, subo 200, saída Momo. Subiu, sensando 200, saída Momo. Confirma, bom dia, com controle adjacente, nível final 180. Subiu, mantém 180, 5486. 180, 5486. 5240, completa a ILS X-Way, descendo para 2000 pés, aguardando transferência de comunicações. Ok, completa o X-Ray, descendo agora para 2000 pés, 5246, aguardando. Azul 4076 para interceptar o curso do localizador, direita pro 050, desça para 2000 pés e reporte estabilizado. Direita 050, 2000, você está estabilizado no 2204. Doutor Salvador, tá 3804, informação que 3804, boa, sendo identificação na chegada Mari, desça ao 0620. Mari 0612, tá 3804. Oscar seria autorizado no meu pé, corrigindo, seria autorizado no 045, decola da 17, curva direita no corredor axé, restrito no meu pé até o farol da barra, controle 1208, aciona 0117. Corrigindo, aciona 0153. Visual, aguarde instruções para cruzamento do campo. Acionar 0153, o controle 120, décima 80. Sobe. Avecionamento e táxi com a torre 1862. 5-6-6, boa, pela identificação na chegada Mari, desça ao 070, é o número 3. Desceu 070, 3-5-6-6. 4076, completa LS X-Ray, aguardando transferência de comunicações. Trip 5240, completando o procedimento, passa agora a escuta da torre, 1-8-6-6. Torre agora, 18-6, grato, bom dia. Eu Oscar autorizado acionamento, chame táxi. Ok, Safá, Zulu, Juliette, encerra o controle para você. 40, transfere estabilizado. Felipe, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 52, para gente, prossiga via corredores e acione código 0126, o Zulu Juliette Serra, confirmando o POB. Juliette, irei autorizar cruzamento do campo, aguarde instruções. Bono 941, completando a Mari, livre descida para 3.000 pés, Bono 020 é o altímetro. Estou aqui 3.000 na Mari, com bem-vindo, 941. 754, aos 32, direita, 121, desse Bono 209, direita, 754. 10, torre 186, altímetro 1020. Altímetro, desconsiderando a altitude intacta. 74.000, tá 38.04. Portão 08. Alfa Juliette pro 08.74. Dip tem livre pouso pista 10, 140 com 1 dúzia. Livre pouso 5240. Ingresso Juliette 08. 1754 na escuta. 1754, solo Salvador. Irei autorizá-lo. Juliette 08, aqui. Zero sete meia, chame torre 18 decimal meia. 18.6, 4.7. Passo 4.1, prossiga para 2.000 pés, autorizado ali X-Ray, reporte no localizador. 2.000, livre X-Ray, reporte estabilizado, 941. Yankee Vitor, mandei ponto de espera. Ponto de espera, o Vitor aqui. Pino Sol aos 35, direito em 29. 29, 2, 4, 0. Solo Salvador. Boa tarde, 35, 2, 4, 0, livrou. 5240, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3. 2, tá certo. O Bravo Luiz que gira curto, completando a curva, na retaguarda do azul cruza o eixo e prossegue para o setor norte. Retaguarda do azul, o Bravo Luiz que agiliza devido ao 737 Gol que vai passar do agora. Taxi Web 6741129, 3 horas e 54, alterna com fins. 6741, táxi, Pati 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1862, altimetro 0020. Gente, Pati Índia Alfa 186 Web 6741. A Vitor Yankee Vitor ali mantém a pausa em breve azul. Ali mantém a pausa em breve azul, tranquilo. 04. Para 2.000 pés, está autorizado ele a sexo e reporte do credor. Castelo para 2.000, autorizado procedimento e ele a sexo. Vai reportar estabilizado no 0-3-2-4. Controle Salvador, Zulu de Vestiante, passando Veracruz. Mantendo, mano, bem quente. Estimativo, mantém os corredores. Reporte para IFE em direção ao Interlagos, o Luz de Lete Serra. Reportará. Controle 941 estabeleza. Zona X-Ray tem a pista à vista. Zona 941 completa. O procedimento chamando torre 18, decimal 6. 886, 941. Então 3566, inicia redução 1809. Chama redução 3566. 29. Direita 2-9. Bloco Luiz que prossegue para o setor norte, aguarda final no 7. Com curva pela direita, após 3 milhas afastadas. 2 Salvador, boa tarde, Gol 941, a 1h30 de Simbra, baixar de checado. O 941 informa o Charlie 150, acabou de cruzar o eixo da aproximação, está mantendo 1000 pés, afastando para o setor norte. Continua a aproximação, aguardando o pista livre. Positivo, sim, é do tráfego, o 941. Vitor Yankee Vitor, 130 com a 12, autorizado a decolar pista 10. Autorizado a decolar, 0, Vitor Yankee Vitor. Autorizado pouso pista no 0, 140 com uma 12. Leve pouso no 0, vou 941. Vitor Yankee Vitor decolou 40, 120, decimal 8. 10 e pronto. Mantém a ponto de espera web. Mantém web. 020 continua altímetro. ILS X-Ray, 9-0-3-2-0-4. 3804, completa ILS X-Ray, chamando torre 18, decimal 6. 1-8-6, boa. Torre Salvador, boa tarde, Santos em 804, final, Baixada Salvador, no Brasil. Afirmativo, aguardando pista livre, Santos em 3804. Aguarda pista livre, Santos em 804. Quem está liberado direto Alefa? Direto Alefa, subindo a 430, Vitor Henrique Vitor. Quatro, informa o Thiago 150, mantendo o setor norte no meu pés, com curvas pela direita. É, acho que é o Thiago, obrigado pela informação, tá 3204. Sim. Direito 29. Direito 29, 941. Sim, aqui, vovô. Estabilizado, 3566. Completa LS X-Ray, chamando torre 198, decimal 6. Ingressando Interlagos, o Zulu de Lexia. Gente, chame Torre Salvador em 198 decimal 6 e informo que já temos um tráfego setorando, espera 1 mil pés na curta final da 17, o Zulu de Lexia. Está presente, vai transferir 186, o Zulu de Lexia. Torre, boa tarde do papapá Zulu de Lexia. Zulu Juliette Sierra, mantenha no 1500 pés, inicie espera na rotatória, informa o Thiago 150 fazendo espera 1000 pés a 3 milhas da cabeceira no 7. Ciente, o Zulu vai manter a pronta rotatória, mantendo o 1500 e espera na rotatória o Zulu Juliette Sierra. Via 741, após o próximo pouso, autoriza a decolagem. O tráfego já ultrapassou o estado. Positivo, aguarda, 41, grato. 3804, aos 44, direito 129. Direita 1219, tanto 3804. Pesado, aqui no Romeu Oscar, chama para ingresso no 7. Aqui Luiz, autorizado final no 7. Reporte na curta. Uhum. 3566, autorizado pouso pistão 0, 1140 graus, 1 a 12 nós. Pouso na 1-0, tá? 3566. Portão 1-1. Alfa Juliette no 1-1, tá? 3884. Zulu Juliette Sierra tá visual com o Thiago 150? Tá, sim, visual. Ok, mantenha ainda a rotatória e aguarde separação para prosseguir final no 7. Sim, então Zulu Juliette Sierra. A 741 após o Airbus da TAM, linha mantém. Após a nave da final, a linha e mantém na 10 Web 6741. Gente, mantém a ponto de espera. Vitor Yankee, Vitor, chame agora o centro Recife, 1260, alterno 228. Recife, 1260, 288, Vitor Yankee, Vitor, bom dia. Na rotatória, aguardando o Zulu de Vietnã. Primativo, Zulu, Juliette Serra, complete curva pela esquerda, ingresso final no 7, aguarda o pistoleiro. Ciente, aguarda lá, o Zulu de Letiá. Autorizado, Bravo Kilo Whisky no 7, 130 graus, com a 12. No solo aos 47, direita 121, décima 9. Direita 29, 2 00 para 150, informação Romeu. Vontade da 3566. 3566, Alfa Juliette, portão 01. Da Pro de TAP. Gente, descendo para 3000, comprou de TAP. Gol 1924, boa. De 5 milhas, da 1736, o Zulu Juliette Serra. Sim, Zulu Juliette Serra, guarda pista livre. Yeah. Vem para o controle? Vitor Mike Quebec, ciente, procedente de Cairu, no 1500 pés. Prossiga via corredores, reporte ingressando no Interlagos, o altímetro 1020, confirme o VOB. 1020, VOB 03 a bordo, portará para o ingresso no corredor Interlagos, e para mais também. Vou já. 08, contorno. Salvador, deu web 6741-1500, Dael. Confirma o estacionamento após o Juliette Serra? Pode ser. Sim, tem um tráfego na saída do pátio, libere ultrapassando a interseção para ingresso do tráfego na pista. Certo. O Bravo Kilo Whisky tocou e remeteu aos 49, cruza na... no ponto médio da pista 10, circuito padrão no 7, reporta para girar base. Bravo Kilo Whisky, confira se copiou a instrução. Circuito padrão, cruzamento no ponto médio da pista 10, reporte para girar base no 7. Boa, pela identificação, chegada Mari, desce para 4 mil pés, altímetro 1020. Ok, com 1020, Mari, 4 mil pés, eu vou 9600. Confirmo.